Sou o construtor, molde de argila, fazedor de altares e arietes. Esbofeteado que deu a outra face 77 vezes 7. Aquele que celebrou seu ser erótico sentimental junto a cientistas e monges incrédulos. Aquele que alcançou seu ser transcendental e foi discípulo de sua divindade. Bock escolheu todas as ofensas, aquele que hoje age com temperança sobre injustos e bestas travessas, aquele que ora por sua desesperança. Meu coração é um altar aberto, sou quem perdoou seus parentes que derramaram veneno em minhas bebidas, testemunha da misericórdia nas estrelas. Meu coração é um altar. Da misericórdia nas estrelas. Anjo do Canadá e da América, rei de Portugal, Turquia e Rússia, voz da Inglaterra, exilado da França, crucificado, morto e ressuscitado na Colômbia. Nas estrelas. Anjo do Canadá e da América, rei de Portugal, Turquia e Rússia, voz da Inglaterra, exilado da França, crucificado, morto e ressuscitado na Colômbia.